estou apertado a nível financeiro, preocupado com tudo o que vejo, vou virar carniceiro. Se tiver que matar para viver, instinto está primeiro. Eu não paro, continuo, sigo, não recuo. Sempre jetes a andar, sabes quem é o puro. Falar para quê? Se estás a ver, o conteúdo é explícito. Tentou viver do rap, mas lance mais que os teus ícones. Desde que tenha o que chego, para o meu aconchego. Não quer ser rico de notas, mas sim de saber. Eu faço o que puder, mato quem tiver que ser, para manter a cultura como deve ser. Pensas que mudei de ideias? Estás enganado, eu sou o mesmo, só que a experiência fala alto. Vê se adivinhas para onde vou renovar o flow. Tô com a impressão que estás a ficar sem flow, bro. A resistência continua, mesmo sem grana. É diferente no Brasil, nós bate a panela. Largar o rap não pode, a cué pros fracos. Funk de vamos tomar o que é nosso na força do braço. É de onde eu estou que vejo o choro dos pipoca, que desistem na primeira fechada de portas. Os projetos atravessou as fronteiras, cortou o oceano. Hoje é nós que tá sufocando os frangos. É Portugal, é Brasil numa só ideia. É foco, parceiro, é fé na favela. Que o melhor está por vir, acredita. Deixa pra lá os picuinha, para de comer pilha. Tamo construindo história e adivinha. Mantendo a cultura forte, violenta e viva. Matando os leões, socando os ursos. Degolando os folgados sem compromisso com o discurso. Hoje o discurso vai além das quatro paredes desse estúdio. Atravessou o oceano. Funk ID, Portugal. Giovanni Caege, Brasil. O discurso é contundente e verdadeiro, rapaz. Book of my life is a page.